despedaça, expor esta fratura. Espiar por ela os meus amigos, fechados vários peitos, várias artérias, pela máquina morte removidos. Escritas daninhas, pouca me sinto já para expurgá-las. Lava a lua, riscam a lume páginas extremas e um braço na tormenta salienta-se das vagas. Planta-se no seio do nosso corpo escasso, membro em viço. Irmão braço, vem por dentro semear-nos.